Eu sangro, por mais que você não perceba, mais que não receba meu amor da forma que eu posso te dar. Ainda assim escrevo, e sei que não te devo nada, mas devo fazer alguma coisa pra isso mudar. Essa poderia ser uma música de amor, mas o ódio é inevitável pra quem tem medo de amar. E eu me entrego quando canto, tanto pranto já secou. No entanto, me levanto e janto esses otários lá. Dá um teco, só um teco, eles diziam pra eu tentar. Escapei pelas beirada, nada pode me parar. Conheci um conhecido que diz que me conhecia e que eu mudei só pelo fato de eu querer movimentar. Mas o louco é que eu sempre fiz juiz, sempre carreguei minha cruz. Poucos estavam lá pra me ajudar, tipo quando cortavam minha luz. Todo mês depender do SUS pra ver por 2 anos minha mãe piscar. Eu já tive de tudo, tudo menos medo. Esse é o segredo, desde cedo fui treinado pra lutar. Quando Deus tirou meu chão, que decepção. Levei anos pra ter a noção de que era pra me preparar. Agora pega suas coisas e saia daqui. Eu não posso permitir que entre na minha casa me insultar. Todas vezes parei pra te ouvir e te ouvir. Muito tempo eu sofri pra ver sempre você me atacar. Tá vendo aquela ponte lá? Monumento exótico desse mundo caótico. Um dia eu vou pular, e quando isso acontecer, você vai me dizer que eu faço falta pra você. Mas eu já não vou poder te escutar. Ouço vozes na sala que está, sei que tem intrusos lá. Cheiro da maldade empesteando o meu sofá. Eu desço a escada sem saber o que virá. Lá tá você se preparando pra me matar. Ouço vozes na sala que está, sei que tem intrusos lá. Cheiro da maldade empesteando o meu sofá. Eu desço a escada sem saber o que virá. Lá tá você se preparando pra me matar. Lembra daquele dia, só nós dois. Os problemas pra depois, da saudade até dói só de lembrar. Agora por um momento não segui seu rumo, mesmo sem perder meu prumo. Você já pensando em se vingar? A gente é criança e tem muito pra aprender, muito pra crescer. Nossa relação vai afundar. Eu preciso de você, mas não consigo entender como eu vou viver se eu fizer tudo que você mandar. Eu não posso ser refém de ninguém, nem de mim, nem de você. Tenho um objetivo pra alcançar. Quanto tempo a gente tem pra ser alguém? Vou de 0 a 100, a festa já começou e eu não tô lá. Minha mãe foi escritora, foi atriz, cantora, foi compositora, mas o mundo não deixou continuar. E se esse era seu sonho, quando componho eu sinto que através de mim hoje ela pode falar. Um dia eu vou te ver na porta do bar, vai bater saudade, mas você não vai vir me cumprimentar. Juro que ali vou sofrer, vai doer, mas eu vou compreender que a nossa história tinha hora pra acabar. Então Deus que te abençoe, seja feliz. Saiba que em tudo que fiz, nunca quis te decepcionar. Mas se a vida é assim, enfim, pra nós esse é o fim. Jogue a culpa em mim, pois eu nunca vou te culpar. Ouço vozes na sala que está, sei que tem intrusos lá. Cheiro da maldade empesteando o meu sofá. Eu desço a escada sem saber o que virá. Lá tá você se preparando pra me matar. Ouço vozes na sala que está, sei que tem intrusos lá. Cheiro da maldade empesteando o meu sofá. Eu desço a escada sem saber o que virá. Lá tá você se preparando pra me matar.